Dona Carla, diz-nos, quais são os problemas que mais preocupam os moradores de Viana? Concerne ao combate à pobreza. O maior problema, estamos a falar do saneamento básico, com relação também à recolha de lixos, porque tu sabes que sem, não é? Sem a recolha de lixos, nós estamos a ver aí as chuvas, é um índice de doenças. Temos as diarreias, entre outras doenças. Então o maior problema mesmo é a recolha de lixo e as águas paradas. As águas, o saneamento básico, os esgotos. Yeah. E como é que as populações, por exemplo, tendem a minimizar esses problemas? Normalmente as populações têm queimado o lixo. Elas fazem isso. E com relação às águas paradas, têm trabalhado com as secções de municipal de saúde. Então, que têm um tratamento, eles têm um tratamento próprio para utilizar nessas águas paradas. E não há carros de recolha, não há empresa lá que faz a recolha de lixo? Existem carros de recolha, mas não fazem constantemente. Quantas Existem? Vezes, por exemplo, eles passam por dia? As zonas que eles passam uma vez por dia, as zonas que passam mensalmente, como visto no gráfico, não é? Há recolhas de lixo que são mensais, há outros que são diários. Isso complica muito, porque o lixo traz muitos problemas de saúde, muitos mesmo. E qual é a relação que existe entre a rede de pobreza de Viana com a administração municipal? Assim, nós temos uma, não temos uma relação má. Temos uma relação boa, não é? Com relação à administração de saúde, porque, aliás, nós temos trabalhado, já fizemos muitos trabalhos, não é? Já fizemos muitos trabalhos com a administração de Viana e estamos a continuar a fazer. Mas há alguns impasses ainda. Ok, muito obrigado.